Tranquilidade sem ostentação, nós dois dentro de sonhos só. Meu dom, rap do bom e mal de um tom. Pé no chão porque somos pó, mas tem quem sem musicalidade não pode nem ser digno de dó. Vamos ver cá pra nós e tranquilidade, equilíbrio, sabedoria com insanidade. Não quero a metade na atividade, é nós que invade. Vejo o osso da ânsia, desordem, tandera. Eu quero distância, nem dou relevância. Seis mano, o saco lírico, fermento na substância. Sem mistério, o corre é sério. Queremos retorno e não falo de estéreo. Vou com o coração, alma, mente no mesmo ciclo. No topo sua bandeira, crave fim. Cê trampa no rap ou na re-rap, então não brinque. Os cara ouve e fala, oh shit, olha esse verso, olha esse beat. Conquisto meu espaço nessa city. E pra quem espanca a mente, cuidado pra não dar tilt. Uns batendo as naves, outros batendo nas trevas. Outros batendo nas traves, música leve, eleva. Por isso vamos nas grades de azuis e bons passam. São fases, portas tem várias e seus atos são chaves. Uns batendo as naves, outros batendo nas trevas. Outros batendo nas traves, música leve, eleva. Por isso vamos nas grades de azuis e bons passam. São fases, portas tem várias e seus atos são chaves. A vida é treta, eu sei, mas na fé chegue bem. Pra quem atrasou a campanha, que batalhador seja seu AKA. Na procura da fé felicidade, minha meta já fitei. Viva la vida igual no som do Coldplay. Quando a diversão muda a diversão, é questão de visão, não de divisão. Revolução determina o futuro da nação. Rima é determinação, além de terminação. Tranquilidade na humildade, busco equilíbrio pra mais vibrar, desequilibrar. De que campo vibra, no Saara cê hidra. E pra quebrada com boas pra contar, pra ser exemplo de vida. Trajetória é difícil, igual pista de drift. Nossa capela cistina tem grafite. Tio, o som batendo no solante é hit. Tio, ostento notas musicais e não os kit. Tio, uns batendo as naves, outros batendo nas trevas. Outros batendo nas traves, música leve, eleva. Por isso vamos nas grades de azuis e bons passam. São fases, portas tem várias e seus atos são chaves. Uns batendo as naves, outros batendo nas trevas. Outros batendo nas traves, música leve, eleva. Por isso vamos nas grades de azuis e bons passam. São fases, portas tem várias e seus atos. Esses caras não sabem o que quer. Começaram pela causa, que eles já nem lembram mais o que é. Quem vê eles falando, imagina um palácio. Quem vê eles trampando, confirma que falar é fácil. Mas eu tenho um laço com as ruas, tipo a Butre do Gil Scott. Vim pelos ditos e levei os dote. Junto no pote de mote, minha missão. Porque quem tá corda pra fé me roda igual peão. Sem caô, só KO, ok senhor. Meu flow no miô, desde os tempos do Yo. No miô igual de lariou, eu na lida e vários ainda no lari, lari, lariu. Prefiro o piolo no mariu. Seu Romário no mic bravo contra os otariu. Fica querendo pá, mas fica repetindo que os gringos tão na frente. É desculpa pra andar devagar. Sai. Batendo as naves, outros batendo nas trevas. Outros batendo nas traves, música leve, eleva. Por isso vamos nas claves de azuis e bons passam. São fases, portas tem várias e seus atos são chaves.